Itália 326, está em contato com o radar 60 milhas sudoeste de Salvador, voo em mare, isso que mantenha nível de voo 050, guarde o final do procedimento RNAVE da pista 10. Presente o Serra Vitor 369. Azul 2714, continue ascensão, nível 160, chame agora Recife na frequência 128.8. Alterna 126.0. 1288-1260 conhecido. Muito obrigado. Está fazendo desvio, confirma? Está voltando já. Voo 367, após desvio, autorizado o final do procedimento RNAVE. Pode passando 366. 367, após 366, vai chamar passando gol 1732. Já está na prova, 367 de volta. Xanemeia 1142, autorizado a alinhar e decolar com zona 0, vento 140 graus, zona 09. Alinha e decola, Xanemeia 1142. Sim, Anderson, é 61 do 42. Quebec, está na meta critério de amizade. Vai ingressar no espaço aéreo Golf, não tenho tráfego de conhecimento a informar. Chame o controle para serviço de informação de voo e alerta, altere a frequência de coordenação para caso haja algum tráfego na localidade, tem contato com esse controle. Ativo em forma ajuste em Salvador, no 013. Controle, Chanel. 61 do 42, decolou na sua escuta. 61 do 42, contato radar, suba via saída Puca para o nível 350. Saída Puca 350, autoriza a fazer Puca? Autorizado. Obrigado, senhor. 6326, a desse mantém a 4 mil pés, QNH 1093. E autoriza o Aru da presente, você não é 6142? Aru, aguarde coordenação, constante, 6142. Fato. Chanel 326, privado procedimento em nave da pistão 90, reporte passando o 366. Formaram 366, Chanel 6326. Chanel 6142 mantém inicialmente PUCA devido tráfegos. É, acabamos a coordenação com Recife, o mesmo comum que deverá manter a pele PUCA. Positivo, mantendo PUCA, Chanel 6142. Passou o Gol no 738. Gol no 738, complete a aproximação RNAV, Xane a Torre, 118, decimal 95. 7895. Gol no 738. Reporte passando em Serra Vita 372, Gol no 738. Vamos chamar o 372. Copiado, Vita Kilo Quebec, confirmou autonomia? 5 horas. chame no, no ponto para da papá, que é NH1-0-3. Autorizado, ingresso pista 17, visto aquilo que deve chame alinhado e pronto. Luna 738, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 30 graus, 109. Ele pouso no 738. Quebec na escuta? Por gentileza, modifique o transponder para 0130. NH1-42, passa nível de voo 160, chame Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Afirmativo, agora 126.85, alterna 125.85. Obrigado, bom dia, senhor. Sim. Salvador, azul 2715, boa tarde, azul 1995, voo e o Serra Vitor 368, aguarde o próprio procedimento da Renave, chame descida, NH1-0-3. Renave do Serra Vitor 368, e pare de descida. Até nível de voo 060. Parou 060, azul 2715. Poxa, né, 6326, passou 366, estabilizado, visual com a vista. 6326, complete final, chame a torre 198 decimal 95. 289. 2 Salvador, chame 6326, 3 milhas do 372, visual com a pista. Poxa, né, 6326, continue a aproximação, aguardando pista livre. 6326. Aquilo Quebec, decolado ao 02, direito via Cordachão no meu país, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, uma boa tarde, Vitor Aquilo Quebec. Uma boa tarde, o Papa Tango, Vitor Aquilo Quebec. Kilo Quebec. Fui manter meu pé, eu dou a xerra, pode através de Fora da Barra. Quebec, quando houver possibilidade, senhor, possibilidade de passar direto para Itumerá, a Magna, a 245? Obrigado, direto para Itumerá, 045. Muito obrigado, 045, direto Itumerá. Xanamia 326, pouso autorizado, pista no zero, vento no 30 graus, 119. Xanamia 326, ciente, livre pouso, pista 190. Poxa, 6321, decolada 03, controle Salvador no 208. 208, obrigado por fazer. Controle Salvador, muito bom, Xanam. 6321, decola na Argo. Xanam 6321, suba via Argo para o nível 360, visões. Argo 360, poderia voar em Lefa? Guarde para voar em Lefa, 6321. Quilo de Alfa, encerrou com a subida no 025. Quilo Quebec para 2.500 metros, possível? Corrigindo, Vitor, Quilo Quebec, encerrou com a subida no 025. Possível, senhor, 2.500, obrigado. Ana 6314, desce e mantenha nível 060. Chegada à mar e aguarde final do procedimento R nave da 10. Telemetria 321, autorizado, Elefa da presente. Elefa, graças. E Torqueiro Delta, desconsidere a última autorização, continue a ascensão a nível 045. Rebeck para o 045. Poxa 6326, no solo 05, direita Foxtrot no 21, desce na 1. Direita Fox no 21, na 1. Piso 193, decolagem autorizada, pista no zero, vento 130 graus, 119. Salvador, voo 1659, ponto espera próximo. Meia 59, autorizado a alinhar e manter pista no zero. A linha é mantém da 1-0, vou 1-0. Do 4462 está em contato radar, voe Mari, autorizado chegar da mar, aguarde o final do procedimento R nave da 190. TAM 3193, decolada 07, controle Salvador 90 decimal 8. 908, boa. Boa. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3193, decolada 07, escuta agora. 3193, contato radar em decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. EL 360, posso dar de voar, Leda, senhor? Pois 2000, autorizado, Leda. Leda, após 2000, obrigado, 3193. Azul 2715, desce e mantenha 4000 pés, Pinegal 1013. Desce e mantenha 4000 pés, 1013, azul 2715. Para o 060, vai demais. 060 agora, então. 659, decolagem autorizada, pista no 0, vento 130 graus, ano 29. Deixando. 6, pronto. 2715, autorizado procedimento RNAV da 190, reporte passando 366. Recusar passando 366, autorizado RNAV da 190, azul 2715. Canal 314, como tráfego 12 horas, 19 milhas, rumo oposto, mantendo 045, Papa Alfa 32. Dá 5 de tráfego, canal 314. Controle Salvador, boa tarde. Voo 1659, decola. Voo 1659, contato radar na decolagem, suba via da EL para o nível 360. Via da EL para o 360, 1659. Chané 6321, passa nível 170, chame Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. 288.260, obrigado, bom serviço. Sabe. Salvador, boa tarde, João 884, pode esperar 1-0, pronto. 1-4, após ITAP, Luiz Serra Vitor 368, para o centro de segmento em nave. Após ITAP, 368, Xanamé 314. 314, reduz a velocidade para 2209. Reduzindo 2209, assinando o prato. Controle Bruno 620, informação aí, descendo Bruno, 520. Bruno 620, desça em Marseille, ao nível de voo 070, chegada a Mari, bote final do procedimento RNAV da 10. A Mari com RNAV da 10, descendo 070, voo 9620. Informa o tráfego 1 hora, 17 milhas, rumo sudoeste, mantendo 045 para Papa 32. Salona 314, tráfego informado anteriormente esperado, continue descida para 4.000 pés, NH1013. 4.013, janela 4. Uno 884, decolada usando 4, controle Salvador no 20.8. 2088. Salvador, eu vou 884. 1884, contato radar na decolagem, suba via Puca para o nível 230. Nível 230. Chanel 6314, viaturação radar para sequenciamento, mantenha presente proa, está limitado agora pela radial 300 de Salvador, guarde para reassumir a proa do serviço 366. Gente, mantém proa limitada pela 300 de Salvador, aguardando para voo 366, Chanel 4. 3193, passa 160, chame Recife, frequência 125 decimal 1, na alterna 1288. Sam 3193, controle. Confirmo, chamar agora Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 8. 128, boa tarde. Boa. Controle, Salvador, um cordial boa tarde, é o 2231, passaredo transfere, mantém 190. Passaredo 2231, contato radar no ideal, desça e mantenha o nível 080, autorizado a chegada a Mari, aguarde final do procedimento RNAV da 10. Ideal, desce para o 80, na chegada a Mari para o RNAV da 10, 2231. Passaredo, a gente pode voar ITAP, senhor? Até inicialmente Mari para sequenciamento é número 4. Mari como número 4 na sua escuta, passaredo. Azul 2795, passou 366, complete final RNAV, chame a torre no 895. 2295, obrigado, 2795. Azul 4462, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, voe na proa 030, limite radial 300 de Salvador. Continue descida para o nível de voo 050. 050, proa 30, vetoração 4462. Me finalizando. 6314, 17 milhas oeste de Salvador, reassuma a navegação na frota Servitor 366, desça e mantenha 2.500 pés, QNH 1013. Desce 2.513 na proa do 366, Oxana 63, 14. Lá está autorizado? Autorizado, procedimento, pode passar no 366. Chamar a 63, 14. Uno 659, vai passar 170, chame Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 8. Certo, vai chamar Recife agora em 125, alterna 1288. Uno 620, informa o tráfego 11 horas, 14 milhas, rumo oposto, mantendo 045, Papa Alfa 32. Uno 620, continue descida até o nível de voo 060. Desce até o 060, voo 620. Azul 4462, desça e mantenha 4000 pés, QNH 1013. 4000, 1013, 4462. Azul 4462, 19 milhas, oeste de Salvador, assuma a navegação na frota de Serra Vista 366. Toma frota 366, 4462. Afirmativo, desça e mantenha 2500 pés, 1013 o ajuste, inicia a redução para 1909. Mike, Golf e Mike, boa tarde, prossiga. Um ajuste 1013, reporte ingressando na CTR a 20 milhas, Mike, Golf e Mike. Gente, reporte 1-0 milha de Salvador. Estabilizando a RNAV, passou 366, Chanel 14. 63, 14, complete aproximação RNAV, chame a torre, 18, decimal 95. 295 a torre, Chanel 14, boa. Azul 4462, autorizado, final do procedimento RNAV, segue tráfego, meia dúzia de milhas à frente, a Band 320 da Chanel já reduzido. Seguinte, 4462. Continuar a aproximação, aguarde pista livre. Continuando aguardando a China MC no passo. 2-0, tráfego informado anteriormente superado, continue descida para 4000 pés, QNH 1013. Desce para 4000, 1013, Gourmet 2-0. 1884, vai passar 190, chame Recife, frequência 126, decimal 85, opera 125, decimal 45. 2085, 845, boa. Controle livre 190 para o 080-2231, por favor. Seguindo 2231, desce e mantenha o nível de voo 060. Desce e mantenha o 060, 2231. Mike, Golf, Mike, qual a atitude que mantém? Vicente, não estou recebendo estações do transponder, reporte a 10 milhas de Salvador. Zero após ITAP, voo de Serra Vista 366 para final do procedimento RNA. Após ITAP, voo 366, voo no meio 20. Salvador, está 3835. 3835, voo Serra Vista 367, desça e mantenha 4000 pés, QNH 10013, guarde final do procedimento RNAV da 10. 4000, Serra Vista 367, 3835, Azul 4462, passou 366, complete redução para aproximação e chame a torre 18, decimal 95. 1895 agora, 4462. Azul 4462, 8 milhas. O Chanel 6314, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 109. Ele pousa 10 da Chanel 4. Azul 4462, continua a aproximação, aguarde pista livre. Gente, 4462. Boa tarde, Azul 4065, mantém o ponto de espera. Bono 620, desça e mantenha. 2.500 pés, NH 10013, autorizado final do procedimento da RINAVE, quando passando o trem, meu amigo. M3-1-4, no solo 1-2-3, direita Fox Trot no 2-1, décima 1. Direita Fox 2-1-1, no chanel no 4, boa. Boa. 3-4-2 em guerra, forma no 3-6-6, gol 1-6-2-0, Renato 10. Saído 2-2-3-1, desça e mantenha. 4.000 pés, NH-1-0-1-3. 2-2-3-1 para 4.000 com 1.013. Azul 4462, pouso autorizado, pistão 0, vento no 40 grau 099. Gente, autorizado, pouso 4462. Golf Mike, controle. Pronto, está agora 9 milhas. Salvador, mantém o litoral. Chame agora a turma na frequência 198 decimal 95 para instruções de ingresso no circuito. Ai, de graça. Torre Salvador é o papapá mais Golf Mike. 231, voe sem aviso 366. Desça e mantenha, 2.500 pés, 1.003, autorizado para procedimento RNAV. Aprovado 366 para 2.000 com 1.013, autorizado RNAV 10-2231 da companhia do... Desça para 2.500, pés. 2.500. Estamos aqui através de Itaipu e de Itaipu Salvador, a intenção é seguir pelo litoral, cruzar a final das 2.8. Gente, se a intenção for manter a linha do litoral, você vai aguardar duas aproximações e duas decolagens. Ai. Mantenha o vertical de Interlagos aguardando para o cruzamento, Mike Golf Mike. Azul 4065, condições de agilizar manobras de decolagem 5, autorizado? Autorizado, aliás, mantém isso no zero, Azul 4065. Bono 620, passou 366, chame a torre, 1-8, decimal 95. 2-2-9-5, Bono 620. 1-1. 2-1-1, na porta, 4-4-6-2. 2, Bono 620, final, Renave, no 0. Bono 620, continua a aproximação, aguarde pista livre, Embraer da Azul, iniciando rolagem. Aguardando a pista livre... O gol no 620. Azul 4065, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 50 graus 099. Decolagem 0465. Salvador, gol 2097.0210. 097, mantém um ponto de espera. Mantém ponto de espera, 2097. O Mike Golf Mike mantém a linha do litoral, não aproxime da final 2-8, ok? Azul 4065, decolado às 28, à sua esquerda, helicóptero mantendo sobrevoo a 3 milhas, afastado 500 pés, não interfere. Controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde. Gol no 620, pouso autorizado, pistona 0, vento no 30 graus, 109. Arrivei, pouso no 0, vento no 620. Saída da EL para o nível 320. Via da EL 320. Iniciou a RNAV no 0366, agora o 2231 no passarelo. Passarelo 2231, no complete a aproximação a RNAV, chame a torre 1895. 1895, obrigado, até já. 3835, autorizado procedimento RNAV da 1-0, reporte passando 366. Bota ali passando 366. Mais uma aproximação e mais uma decolagem. Gente, abandone a linha do litoral, vando à direita, chame no através norte da torre, o Michael Smith. Torre Salvador, cordial boa tarde, 2231 no passarelo. Passarelo 2231, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Você escuta 2231. Torre, o gol 2017. Prossiga. Fala, Iberdial, tá muito quente aqui, todo mundo reclamando. Gente, após o tráfego na final será autorizado. Quantas milhas ele está na final? Passando externo, 5 milhas. Dá tempo de a gente se regular, decola da interseção aqui. O 2017 mantém a posição, aguarde a autorização. Muito obrigado. No 620, no solo aos 30, direita, Golf 121, décima 1. Golf 121, no Golf 620. Passarelo 2231 no pista livre, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 119. Livre, pouso no 0, baixou e travou 2231 no passarelo. Mike, Golf Mike, na escuta? Afirma. A intenção é pouso na cabeceira 17? Afirma e após que para o estado do filme. Gente, chama o final para o 17, Mike, Golf Mike. Mike. Seu nome é Tacritário, chama para o táxi, novembro 8. Gol 2097, autorizado a alinhar e manter o sono 0. Ali mantém 1-0, gol 2-0, 1-7. 6227, ponto de espera, 1-0, pronto. Boa tarde, Chanel 6227, mantém o ponto de espera. Boa tarde, senhorita. 3835, complete a aproximação. RNAV, chame a torre, 1-8, decimal 95. 1895, porta 1835. Torre, o Mike Golf Mike está na final para 17. Mike Golf Mike, pouso autorizado, pista no 7, vento no 40 graus, 1-1-9. Mike. Voo 2-0-7, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 40 graus, 1-1-9. Autorizado, decolagem 1-0, voo 2-0-7. Torre, o Michael, liberado 17, seguindo pro parque do Aerostop. Gente, autorizado direto ao Aerostop. Ai. E aí, Salvador, tá 3835? Tá 3835, continua a aproximação, aguarde pista livre. 3835, guardar. O Oxa 6227, após o tráfego na final, será autorizado. Gente, 27. O 2097, decolado aos 35, controle Salvador no 20, decimal 8. Controle 208, gol 2097. Mike Golf Mike confirmando o solo controlado. Solo aos 35, livre corte, boa tarde. Para o nível 240. Yadael 240, gol 2097. Tan 3835, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 1-0-9. 140 com 10, pouso 3835. Lembrar seu uísque, chame no ponto de espera da Romeu. Azul 4065. 4065. Em contato radar 72 milhas nordeste de Salvador, voe Bonf, estame no ponto ideal de descida, aguarde o final do procedimento, RNAV. Controle azul 4065, destino nosso Campinas. Desconsidere a última informação, prossiga 4065. Pouso, equipe, está passando 170 agora, solicita se possível junto ao centro. Recife, o nível 340 final. E solicite diretamente frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 8. 125, 1288 com Recife. Obrigado, Lopete. Boa, bom voo. Olha, Salvador, azul 27 no 1, cruzando 150 para o 160. 27 no 1, contato radar passando Conde, voe bom, se dá presente, chame no ponto ideal de descida, aguarde o final do procedimento terminado. Autorizado alinhar e manter pista no 0. 627. Eco, 3, 2, 3. 3835 no salão 38, direita eco no 21, décima 1. São Salvador, está 3835, lembrando. Pronto, 627. Decolagem autorizada, 1950 graus, 109-6227. Cristiano, 227. Falou, Torre Salvador, uma boa, Santa 3567. Boa, Santa 3567. Observando a rolagem do avião, está autorizado ali, mantém o piscina 0. Cristiano, 990, Santa 3567. Táxi aprovado, chama no ponto de espera da Papá, hotel, uniforme Charlie, QNH 1-0-1-3. 1-0-1-3, copia, vai chamar no ponto de espera da Papá. 6227, decolada 4-0, controle Salvador no 20-8. 208, obrigado. Chanel 627, contato radar, suba via da EL para o nível 360. É zero, via. Passo isso que autorizado ali, mantém que estou no 7. Até o uniforme Charlie mantém o ponto de espera. Então 3567, decolagem autorizada, piscina 0, vento 130 graus, 1119. Já decolagem, 3567. Gol 2017, passa nível 170, chame o centro, Recife em 125.1, alterna 128.8. Recife 251, 288, gol 2017. Aguarde para iniciar. Então 3567, decolada 43, controle Salvador, 20-18. Então 3567, contato radar a decolagem, suba via Armo 1 para o nível 320. Após 2000 pés, autorizado, beleza. Liberato com isso, decolagem autorizada, pista 7, vento 1, 0 graus, 1,09. Quebrou 230, informação, tá 357. Cruzado desvio, após voo elétrico, passou 357. Mantém cabeceira no 7. Mantém cabeceira no 7.